você pode acontecer a mesma coisa. Apenas lembre-se, o X marca o lugar do tesouro. Eu deixarei nesse quarto para apodrecer. Que os jogos comecem. Acordo acorrentado em um lugar que não conheço. Mal cheiroso e escuro, parecido com um banheiro. A dor de cabeça me impede de pensar, me impede de imaginar, porque estou nesse lugar. Uma pessoa aqui comigo, na mesma situação. Outra aparentemente morta aqui no chão. Será que estou no inferno? Será que é sequestro? Eu já consigo ver a morte, pareço estar bem perto. Mas mantenho a calma e analiso a minha volta. Não vejo nada, isso acende a minha revolta. No bolso encontro um bilhete escrito e uma bala de revólver. Um calafrio eu sinto, as correntes não permitem que eu vá pra muito longe. Eu me pergunto que mistério esse lugar esconde. No bilhete está escrito que eu faço parte de um jogo. Minha família está em jogo, minha vida está em jogo. Eu nunca dei tanto valor a ela como dou agora. Agora que ela está prestes a ir embora. Mas é sempre assim, o ser humano só dá valor na iminência da morte. Ele se lembra do amor que começa o jogo macabro da sobrevivência. Quem não deu valor à vida, essa é a consequência. Jogos mortais. Se não quiser jogar, dê valor à sua vida. Se não quiser morrer, dê valor na sua família. O jogo macabro onde a vida é o troféu. Não sei se vou pro inferno, não sei se vou pro céu. Se não quiser jogar, dê valor à sua vida. Se não quiser morrer, dê valor na sua família. O jogo macabro onde a vida é o troféu. Não sei se vou pro inferno, não sei se vou pro céu. Encontro uma foto dentro da minha carteira. Minha família sequestrada com uma arma na cabeça. Me bate um desespero, quero sair daqui. Não sei como entrei, não sei como fugir. A minha frente enxergo um gravador com uma fita dentro. Puxo ele pro meu lado, escuto atento as instruções desse jogo cruel e mortal, onde só um sai vivo, o outro vai pra chama infernal. Na mão do cadáver vejo uma arma de fogo. Talvez ela defina o final desse jogo. Eu tento encontrar outra forma de ganhar, mas não posso esperar o tempo passar. Até as 18 horas ainda posso decidir quem vai ficar vivo pra poder sair daqui. No canto encostado na parede vejo uma serra. Eu pego, eu tento, mas porra, ela tá cega. Só o otário não enxerga que isso não é convincente. É claro que essa serra não é pra essa corrente. Eu não quero aceitar o seu real propósito. Terei que me mutilar se quiser sair daqui logo. Mas antes tenho que atirar nesse cara na minha frente. Só assim ganharei esse jogo de diferente. Acordado, deve estar se perguntando onde está. Direi onde pode estar. Pode estar num quarto onde vai morrer. Até agora estava sentado no escuro, sendo apenas um espectador. Agora, o que um voyeur vê quando olha no espelho? Eu vejo você gritando ao lado de alguém. Que os jogos comecem.